Então, sim, a gente está confirmando ainda junto ao centro, aguarde instante. O Azul 2735 Lima para puxa acionamento. 2783 no pátio 3 está autorizado o chame para o táxi. 2783. 2783 autorizado chamar a táxi. Loro 649, decolado aos 46, chama controle, no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salve, bom dia, Tapatão, Mike Brasil, informe, informação de nós. Primeiro, que chamou? Tapatão, Mike Brasil, informe. Mike Brasil, informe pra conquista, aguarde cópia. Aguardo, Mike Bravo uniforme. É nós. Chamador, bom dia, Azul, 4981. 4981, bom dia, senhora, identificação, chegada bom, se desse mantenha o 050. 4981. Afirmo. Zero pro de Leda para o gol no 649. Leda ao 649. 2682 aguarda o Marcelo. MPOB? 82. Azul 2704, segue táxi via Indy Alfa no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1025. Gente, táxi espera 1895. 1-0-1-5-4-0-7-4, amor. O Solo é o Azul 273, agora pronto para o táxi, tem 54 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Salvador, informa que não cumpre o perfil da saída. Ciente, cumpra inferior 2783. Ciente, 273 da Azul, iniciando o táxi. Segue táxi, via Indy Alfa, no ponto de esperador no 0, torre 1, 1895, QNH 1095, bom voo. Indy Alfa, ponte de espera da 10, 11895, ajustou já a 10195, 273 de Azul. Chame sempre Recife na frequência 1251, secundária 13325. 1251, 13325, bom dia, voo 1759. Sim. Segue conforme. 1208, controle, 5035, transponder. Conquista 200, processo direito a bola, elétrico, pode compor. 535, transponder, 208, controle, o negócio está. Correto, confirme o POB e pague 50? 0570, tá. Cliente, 050 está para acionamento da decolagem, chame a torre em 1895. Para o táxi. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirma para acionamento, pátio 5? Autorizado táxi. Autorizado táxi, pátio 5, reportamento para papai ingresso. Romeu, Romeu Golf. Papá para ingresso, Romeu Golf. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, autorizado, ingresso no 7, encontra a cabeceira, pronto. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 2783, ponto de espera da ONU Zero. Gente, Azul 2783. Mantenha o ponto de espera. Guarda o ponto de espera, 2783 da Azul. Azul 2783, autorizado linha área, mantenha a cabeceira no zero. Agora autorizado linha área, mantenha no zero, 273 da Azul. Azul 2783, forma para a separação de tráfego. Temos um tráfego já na cabeceira no 7 alinhando. Será o número 2 para a decolagem. Ciente, 273 da Azul, tem entrada na cabeceira. 3325. Recebo 3325, gol no meu patamar. Batango, Mike Bravo, uniforme para conquista, apenas confirme parte, se encontra? Ah, Lanzada Baiteu, parte 5, pronto para cota, Mike Bravo, uniforme. Salvador Conquista, 180 autorizado, via roda do plano, decolando a 17, primeira curva à direita, saída Arbor, eletro. 1208, controle, acione 5063, o transponder. Autorizado Salvador Conquista, nível de voo 80, via roda do plano, decolando a pista 17, curva à direita, saída Arbor, transição, eletro. Controle 120.8, transponder 5063, Mike Bravo de Forte. Correto, chame para posicionamento. Correção, confirme apenas o POB, o Mike Bravo uniforme antes de acionamento e táxi. Vai passar o POB para todo o corpo de táxi, agora. Tá saindo. Vai chamar todos os 95 para o Mike Bravo de Forte. Seja Mike Bravo uniforme, chame a torre então, 1895 para acionamento táxi e decolagem, confirmando o POB com eles. 1895, bom voo. 2995, obrigado, Maria. 0990, pushback, acionamento, os 3. Autorizado, chame do Zax. Salvador, é o Golf Uniforme, uniforme na escuta? Confirme? Que uniforme, uniforme, remota 12. Solicito autorização do remoto dessa aeronave daqui para a ponte, meia dúzia, pátio principal. Autorizado, chame a término. Ok. Pela sua direita. Mantenha a proa até 2000 pés para livrar o tráfego e após chamar o controle, no 208. Mantenha a proa até 2000, depois 208, no mesmo negócio. 116 milhas, aguarde e cópia. Vamos confirmar o transponder digital centro. Vai visual, 500 pés. Entende. Fala, Papá Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, prossiga. Tá no pátio 4 para acionamento, conforme plano de Salvador para Manati, meu pés, magnética 242-07 no PLB. Ecológica, aguarde instante. Para cópia, Mike Acosta. Aguardando cópia, Mike Acosta. Tem um uniforme Dumbo. Para Sierra, Sierra X-Ray Hotel, aguarde o instante, cópia. Papa Romeo, Romeo Golf. Como? Gente, Lima Uniforme Tango, Salvador, para Sierra, Sierra X-Ray Hotel, 220 nível, via rota, decola da 17, curva à direita, saída Arbor, após direto. 1208 controle, 5062 no transporte. Correto, 5062 no transponder. Confirme POB? 03 no POB. 03 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre 1895. cima. Lima, uniforme Tango, autorizado acionamento, 45 chão para o táxi. Zero reporta no localizador. Frente está liberado as restrições de altitude, desce direto para 2000 pés, autorizado X-ray. Qual foi o X-ray para o teste? É uma pista 1-0 e ele é X-ray. Zero, o 2704 chama centro Recife em 125.45, alterna em 12685. 2545, bom dia. Liberal, farol de Itapuã. 1895, bom voo, tanque de abraço. Isso, 10, vento 030 grau 049. 090 para 2783 azul. Oi, poderia confirmar o vento para o Indiana Membral? Tomando agora no momento. Okay. É, vamos aguardar apenas o transponder, o Alfa Tango Sierra. Tráfico a reportar, reporta lesão no final do 1-0. Gente, se possível, pôs na 3-5, Indiana Membral. Gente, Papá Romeu Índia, November Alfa. Reporta a final da 3-5. Reporta a final da 3-5, Indiana Membral. Salvador 2773, já pode chamar o controle 208? Salvador 2783, decolado ao 57, chama controle 1208, bom voo. 08, graças, daqui a pouco. Federal 9970, segue via NG Alpha no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1095. Índia Alpha, ponto de espera, está na 018-95-1015, legal, 9970. Está isento da... Está livre da restrição de 3 mil, senhora? Ativo. Sem restrições, sua para o 200. Não tem restrições, 200, 273, 21. Porto Mário Salvador, bom dia. Patango Romeu Tchaleco, com a Juliette. Patango Romeu Tchaleco, bom dia. Contato radar estabelecido, 73 milhas noroeste. Correção nordeste do 10 Salvador. Para a chegada bom, vivendo a cruz de bom, oferecendo para 050 quando no ideal. Gente, não se pensou em cancelar quanto mais fraco, seguir os corredores para pousar na pista 17. Autorizado para o do VR. Para o do VR, o meu tchaleco. Controle Salvador, tanto 3304, com informação. Juliette, boa. 3304, acena a identificação, chegada bom, se desse mantém ao 050. 0-5-0 morte, né? Torre Salvador, bom dia, Federal 99-70, próximo ao ponto de espera da 1-0-0. Sim, Federal 9970, autorizado a alinhar e decolar, isso no 0, vento variável 039. Autorizado a alinhar e decolar, Lima e Uniforme Tango. Autorizado o táxi, recorta na Papa para ingressos. Via November Alpha, solo 00, já livrou à esquerda ou estaciona livrando frequência? Livrou em November Alpha. Alfa Tango Serra, navio que eu vi? 05 a bordo, acionamento táxi de decolagem, torre 1195. Opa, o meu Alfa Tango Serra, autorizado o táxi na bata, reportando a intercessão para ingresso. Ele é, seu localizador, Zulu 4981. Zulu 4981, torre 18.95. 18.95, torre. Romeu, Golfo, autorizado Conquista. Direto Conquista, por Romeu, gente, Alfa Tango Serra, mantenha o boto espera. Forme uniforme na posição de meia dúzia, considere pista livre. Luz, uniforme, ciente, bom dia. Bom dia. Como é que é a voz que não escuta? 981, reporta visual com campo, que é legal no 095. Reporta visual, Zulu 4981. Salvador, bom dia, Zulu 2796, ciente da Juliette, 43. 2796 pro 43, aguarde. Pardo. Cruzado 34, vai chamar o comandante do 27. Cruzado Elefa, o azul 2783. 73 ao Elefa da presente, grato. Zuli, muito bom dia, será o 9970. Será 9970, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 340. Na Momo 340, você voa a Momo da presente? Presente. Falou de Momo. Só no igual, de terceira. Rocha Rieco, ciente, desse mantém o 050, aguardando modificação. Força, só 050, Rocha Rieco. Guarda um minuto para cópia. Gente, aguarde para a decolagem Lima de Forte Tango. Mantenha a posição. Avistou, azul 4981. Gente, 1.000 pés, 4981, no pouso autorizado, pistando 0, vento variável 3 nós, ajuste no 0 no 5. Livre pouso na 1 no 0, azul 4981. 28, alterna, 1353. 28353, esse código, controle no 208. Agora, Salvador Maraty, meu pé, comanda direita, da 197 e o 133, código transponder e chamará 123.8. Correto. Acionamento táxi decolagem, torre no 8, decimal 95. Mike Acosta, com a gestão 095. Vai chamar 18, decimal 95. Controle Salvador, bom dia. Rio 98 no 1, cruza 220 para 150 na Mari. 98 no 1, bom dia. Autorizado de chegada Mari, desce e mantenha o 050. Na Mari, desce e mantém 050, Rio 989. Rio 989, por gentileza, chegue seu modo Charlie, não receba altimetria. E agora? Que Cosca, prossiga. Dado o passo 4, acionado, Paulo Paulo. Táxi aprovado, Mike, Eco Oscar, chama a intercessão. Azul 4081, no solo 05, libera pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Gente, passou aqui a foto. Gente, mil perdões, senhores, estão livres na... Correção, estou autorizado a livrar na primeira direita, chame solo em 121. Parado, se você lá gira, a foto está interditada aqui. Tô sim, senhor, eu vou modificar agora. Beleza. Entre estabelecido, Rio 9891, no momento cruzando 195. Relativo, confere. Papa Tango Lima, Uniforme Tango, decolado agora ao 05, chame controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo. 308, obrigado, senhor. Excelente fim de semana. Autorizado Serra Bravo... Autorizado Serra Bravo... Charlie Fox, via Pesolo 21, Utigiro restante conforme, nível 360, saída Arbor, após Elefa, decolada 110 com curva à direita, o código 5104 e controle no 208. Acima do, nas 25 milhas acima do 120, sim? Sim. Com 104 e 1208, o nível 360, pro gol 1095. 1095, 5104, correto, chama pronto, confirma o portão. 1104 é portão número 1. Gente, 01. Valeu, meu Oscar, Luiz, para acionar meu táxi de colagem, turno da noite, 1095, a gente no 095. Azul 4981 no Alfa, autorizada, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4981, obrigado. Lembro, Oscar Luiz, questionamento aprovado, chame táxi. Com Oscar, ali mantém na pista 17, chame pronto para decolagem, senhor. Ali manterá, chamará para a porta de colagem. America 229, good morning, call event cleared, Aman arrival, ele mantém at level 050. Aman arrival, 050. Então, o código... 1208, a controle, protege azul 2796. Correto, chama pronto, 43. Chama lá. 253. Sai da bomba, mas manter 3000, alfa tá negociando. Mais bravo de fome, pra acionamento na Gada Baitã. Confirme? Bravo Uniforme, tracionamento na Gada Baitã. Mike Bravo Uniforme, aguarde só um minuto. 309, Rio 989. Zulu Juliette Serra, aguarda só um minuto. Meu Mike Echo Oscar, decolado agora ao 08. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8 até a volta. Ok, vai chamar 120.8, Michael. Taxi aprovado, November Oscar Whiskey, chame na interseção para ingresso. Recife 288-1353, o Azul 2783, bom dia. Controle, Papa Romeo Mike Eco Oscar. Papa Romeo Mike Eco Oscar. Corredor Axé, o nome PES no escudo do controle, o ajuste 1095. Ok, corredor Axé, meu PES na escudo do controle, 1095, Mike Eco Oscar. Exato, 10105. Falou que na já não encontra-se interditada mais a Taxi Fox. Ah, maravilha. O que nós tínhamos a informação era do 0954, aí você tinha informação. Obrigado, do 29490. Change, Gate 02. 02. R e pro Adirante Manati 242. Prazo uniforme, tracionamento na Baité. Mike Bravo, uniforme, pátio 5 livre o acionamento, chame pronto pro táxi. Ele vai chamar pro táxi, Mike Bravo uniforme. Este cruzando 090 para o 220, Bravo Eco 9 Tango. Copiado, Rio 9811. Papa Tango Lima, uniforme Tango, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando 090 para o 050, Boeing 760. Afirmativo, Ciente Lima, encosta-se, tem o mesmo checagem. O Papa Tango Mike, Bravo Uniforme, acionado no Gada Baité, estamos com 7 a bordo, com 3,50 de autonomia, faltando Salvador para o táxi. Confirme, o Mike Bravo Uniforme chamou 3,50 de autonomia alternando Salvador? Sete a bordo com 3,50 alternando Salvador, para o táxi. Copiado, Mike Bravo Uniforme, táxi aprovado, 07 a bordo, chama interseção. Mike Bravo Uniforme. Centro 3304, tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, cruzando 2 mil pés em ascensão para 3 mil pés, Charlie 402. Atapa para Alfa, Tango Serra, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo sudeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, Alfa 320. Na frente do tráfego, sem visual, Alfa Tango Serra. E o 98 no 1, desceu para 4 mil pés, o ajuste no 095. Magnética 270. E o 98 no 1, copiou? Foi cortado. Desceu para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil, no 095. 98 no 1. Bravo, uniforme. Obrigado, direto de assista, vai reportar aliado para o pista da 7, mais bravo uniforme. Via. DCT Lefa, DCT Opilono 085, restrito ao número pés no axé inicialmente, o restante da subida coordenando o controle em Salvador, operando na frequência no 208. Código 5037, decola da 97 com curva direita. Lima Uniforme Tango, Recife, 1288, alterna 1353. 288, 1353, muito obrigado, tem excelente 21. Também. Bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 5. Ah, uma camada no final da pista no 0, senhor. O tráfego que precedeu avistou a perto de 1.200 pés. Por gentileza, reporte avistando o trem baixo travado 3304. 3304, gente, já está baixado e travado. Reportar visual. Salvador, Barulho Oscar Whisky, Copiado November, Oscar Whisky, mantenha a posição. Posição, não lembro aqui. Estamos 8 no 1, mantém a 4 mil pés, aguardando a separação do tráfego formado. Afirmativo, manterá os 4 mil. Para ti, Papa Romeu, Mike Acosta. Prossiga. Perdão, perdão. Aprovado, Zulu, Juliette, chama interseção. Pronto, na frente, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para sua decolagem, senhor. Tem um tráfego ingressando no curto final agora, pista no zero. Mike Bravo Uniforme. 055, está com referências visuais para prosseguir, propõe o cancelamento, Romeu Tcheleco. Tango Romeu Tcheleco, plano modificado 1-1-1-4, desça para 1.500 pés, reporta quando visual com campo. Você está voando na torre rotatória, Romeu de Olhaco. Forma justa no 015. Eu e 15 ajustado, cuidado. Olha, o Patango já superou o tráfego do Rio, possível ascensão no 00? Livre ascensão para uma centena, Alfa Tango Serra. Livre ascensão para uma centena, Alfa Tango Serra. Quando coordenar a proa de conquista? Aguardo. Rio 98 no 1, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta quando estabilizado. 2000, reportará estabilizado o Rio 98 no 1. Ele copiou o Alfa Tango Serra? Obrigado, senhor Bar. America 229, send 2-3000 feet, send 81015. 030 for American, 3000, I'm sorry, for American 229. Autorizado Conquista, Alfa Tango Serra. Firme. Autorizado por hoje, Vitória da Conquista, Alfa Tango Serra. Red, direto Conquista, Alfa Tango Serra, obrigado. Approach American 229. Go ahead, sir. Did you say 3,000 feet or 2,000 feet? 3,000 feet, can 81015. Okay, 3,000 feet, American 229. Mike Echo X-Ray, pronto, cópia. Autorizado Belo Horizonte, via DCT Coral, após DCT DMB, o restante conforme rota. O nível 1 centena, nível 1 no 00. Saída Coral, decola da pista 17 com curva à direita, código 5072 e o controle 120.8. Salvador, 1895. 3859, prossiga. Com possibilidade de contagem para a zona. 2895, cliente da Júlia. Mike Echo X-Ray, confirma POB e parte, cotejamento correto. Cliente para acionamento, táxi, decolagem, chame torre no noito, decimal 95, o código é o, confirmando, o QNH1095, Papatango Mike Echo X-Ray. 304 Alfa autorizado, da passagem ao ATR da Azul, à sua frente, até o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 07. Confirma então, 304? Afirmo, Alfa autorizada, mantendo-se da Juliette, da passagem ao ATR da Azul, no Pátio 3, após ingresso a Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 304. Confirme, pronto para decolagem, senhor? Zulu Juliette Serra ali, mantém na pista 17, chame pronto para decolagem, Zulu Juliette Serra. O Rio 98 no 1 está completamente visual. Estado agora 98 no 1, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 07 a 0 graus com 05 nós. Teve pouso para o 98 no 1, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu 99 Whisky, decolada 107 no corredor Axel, no 1000 pés. Corredor Axel, no 1000 pés, escuta do controle. mil pés na escuta do controle, November Alpha Lima. Estacionamento aprovado, Mike Echo X-Ray, chame e pronto para o táxi, já. Salvador, bom dia, 2796, mantenha o ponto de espera. Dia 2796, mantenha o ponto de espera. Até aí, então. Lima Oscar, prossiga. Lima Lima Alfa, prossiga. Prossiga, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa para a conquista. Serra Bravo, Quebec Victor, autorizado. Via, rota do plano de voo. Uma centena, 1000 nível. Saída, Arbor Elefa. Decolada 107 com curva direita. Código 5050-5050. Controle 1208. Feito no 1 no solos 21, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 1, senhor. Libera em 1-2-1-1. E 98-1. Forma 2-1-1. 2-1-1. Gente, acionamento táxi decolagem chama a torre no noite decimal 95, ajuste 0-5 Lima Animal. Azul 2796, livre decolagem, pista no 0. Vento 050 graus com 04 nós. Decolagem Azul 2796. 98-1, muito bom dia. Alfa, Kilo, Pátio 3, fique atento à posição, provavelmente será a 7 ou a 6. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando definição da posição. 7 ou 6, obrigado. Fica atento ao balizador e use 989. Sim, 989. 295. Com muito chado, quase ininteligível, senhor. Por gentileza, cheque seu rádio e chame para o táxi. Continua com muito chado, senhor. Luz de Serra, corredora Shell, no 10, escuta do controle. Sim, Luz de Serra. 229er, call me at outer marker, landing gear down and locks runway site, Q-Nation 015. Ok, we'll call you there, American 69. Meu Charlie Echo, eu tenho um tráfego agora passando Duna. Chame na vertical da Henry Mar, aguardando instruções do meu Charlie Echo. Desconheço o setor, posso manter na vertical da rotatória? Vertical da rotatória, então, é com as instruções. Ok, vai manter aqui, então. Azul 2796, decolado ao 23, acione 5071 e chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. Ok, vai mudar para 5071 e chamar o controle 208, obrigado. Lima, Lima, Alfa, agora 4/4, senhor. Pronto pro táxi? O 2796, contato radar na decolagem. Por gentileza, acione o código 5071. Acionado 5071, recebe? Agora 5071, saída Conde, suba para 190, direto Conde. Direto Conde, 190, obrigado. 2796. Controle, Mike Bravo de Sobe, se possível coordenar com o centro, após a água, vai direto conquista. Preparou o Mike Bravo de Sobe, confirma. Afirmativo. Baixa coordenação, Mike Bravo de Sobe. Mike Bravo de Sobe. Pushback, acionamento, voo no 095. Autorizado ILS, XRI, pistão no zero, reporta quando estabilizado. 2014 vai se chamar estabilizado na ILS. Charlie Echo, autorizado ingresso final pista 17. Chame e está embaixo travado nessa final, senhor. 7, autorizado 17, vai tomar o Charlie Echo. Somente a portadora aberta, só recopiou. Outra vez, somente a portadora aberta, cheque rádio, faço nova transmissão. Charlie Echo tem pouso autorizado no pistão no 7, vento 040 graus com 04 nós, ajuste 1015, o meu Charlie Echo. Sim, já autorizado o nosso pouso no meu Charlie Echo. American 229er, on the ground at 27. Vacate the runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.1, American 229er. It will call ground on 121.1. Qual foi o tráfego que chamou agora para o táxi? Eu só recebi o sinal da portadora. America 229er, Alpha, Juliet, to stand number 11, gate number 1. Alpha, Juliet, to 11, America. Mike Equix, Rio, prossiga. Foi 118.95. Confirma, vai decolar da 1-0. Copiado, Mike Equix, Rio, aguarde só um minuto para isso, taxi chan. Correção, na quarta tem livre o táxi, chama interseção. O Mike Equix-Ray. Obrigado, Mike Equix-Ray, a linha e mantém na pista 17, Mike Equix-Ray, aguarde para a decolagem. Lima Alpha, aguarde um minuto para o táxi. Papa Tango Romeo, Charlie Echo no solo aos 28, confirme Pátio Oxiristina. Pátio 4, ciente, autorizado, backtrack, chame livrando Pátio 4. Correção, Romeu Tchaleco, libere a pista na Taxiway Quebec, faça um 180 e aguarde para o reingresso na pista. Região 01, bom dia, prossiga. Chame fora do solo, guardião 01. Enche os luz de letra. São 3859, Torre Salvador, 18.95. 18.95, obrigado. Bom dia, senhor. Aqui, Mike, a Mike está interditada? A Mike afirma, a Mike interditada só a sua esquerda, a sua direita não. Posso sair do nosso dono, 09? Ok, entendeu. Vou fazer 180 agora na área mais decolada. Ok. 09 e 5, bom dia, mantenha um ponto de espera, pista 1-0, senhor. Bom dia, mantenha. Para o Paulo, Guardião 01. Copiado, Guardião 01, não considere essa decolada aos 3-0. Chame agora o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 08, grato. Mike Echo X-Ray, livre decolagem da pista 17, vento 040 graus com 03 nós. Controle, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, bom dia. Mandei assinar escuta do controle, informa de destino 095. 095, mas escuta do controle, intenção é para de fora. 400 pés, continua a aproximação, chame a distância. Já está pistando 3859, estou aproximadamente no bloqueio de enviação. Pelos 3259, reporta um tráfego, um Charlie 208, um Caravan, decolando agora da pista 17, se afastará para a sua direita. Não interferirá com seu pouso, pouso agora autorizado a pista 0, vento 040 graus com 03 nós, são 3859. Pouso livre, pista 10, 40 com 3, confirma por gentileza, ataque 100, posso trazer permanência, certo? Negativo, senhor. Teve fechado só até as 10 horas hoje. Ah, ok, então tá bom, obrigadão. Capitão Mike Echo X-Ray, decolado aos... o 3-1. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, obrigado. Papatango Romeu Charlie Echo, autorizado reingresso na pista 1735, livrando parte 4. Chame livrando o senhor na Oscar. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, segue o Papa Alfa 34, ingressa pista 17. Chame pronto para decolagem linha do pistão 7, Lima, Lima Alfa. Bruno 095, confirme esse visual com o Airbus da TAM, agora na curta final da pistão no 0. Corta. Pronto, corta, 4299. Autorizado, Serra Bravo, Quilo, Papá, via peso Luna 0, por Barba, peso Luna meio, restante conforme. Nível 340, saída da El. Leda, Motiva, decola da 10 direita, o código 51113, o controle 1208. 1308. 1-3, controle 1208. Azul 4299 na ponte 2. Correto, chama pronto. Azul 4299. 1859 no solo 33, libera a pista próxima direita, chame solo 121, decimal 1. Para a direita 21-3, 859, bom dia. Bom dia. Copiado Echo, pátio 4, ciente ao estacionar frequência livre, senhor, bom descanso. Vento 0 no 0 grau, 04 nós, ajuste no 0 no 5, autorizado decolar, pista 10, gol no 095. Autorizado decolar, gol no 095. Salvador, bom dia, tá 3859, levando. 3859, Alfa, Juliette, ponto 04. Alfa, Juliette, 04, 385. Controle, Mike, é com a Aguarde. O controle nos solicitou que o senhor aguardasse aproximadamente mais 12 minutos para o senhor falar, senhor. O 095 decolado aos 34. Chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8. Tem um bom voo, senhor. 1208, obrigado, bom trabalho. 1095, por gentileza, modifica o transponder 5104. 5104. Cruzado, para atender o Mike Echo aqui. Para atender o Mike Echo aqui. Controle de Salvador, eu vou no 095 na Arbor, transversão Elefa, boa. 095, boa, contato radar, saída Arbor, nível 360. 360, vou no 095. Juliette X-Ray, confirma Serra Serra Romeu Kilo. Romeu Lima, Lima Alfa, autorizado a decolar da pista no 7, vento 030 graus com 04 nós. Uma centena, saída MUM DCT, decola da 17 com curva à esquerda, código 5074 e o controle 1208. 095, informa tráfego posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sudoeste, Charlie 208, cruzando 060 para 1 centena. Ciente, eu vou no 095. Apenas para confirmar, o Oscar Juliette X-Ray, o vento está norte com 4 nós, tem condição de decolada 35? Então da 35 com a saída Momo com curva à esquerda. O Oscar Juliette Kilo confirma o pátio e o POB, por gentileza. Lá a gente chama a turma no 8 decimal 95, adiciona 0 no 5. Oscar Juliette X-Ray. Dado 3.000, irmão. Juliette X-Ray, bata, livre acionamento, chame táxi. Para 4.000 pés, adiciona M3.12 ou ajuste na 0.5. Adiciona M3.12, copiou? Negativo. Desça para 4.000 pés, ajustado na 0.5. Obrigado, 4.015, adiciona M3.12. Bono 095, chama Centro Recife em 1288, alternando em 1353. 288-353, o 095, obrigado. Tuno 1, autorizado Serra Bravo Fox Zulu via Upper Whiskey 50, restante conforme. Nível 390. Saída será Momo, Cogpo, Dilupe. Decola da 190 com curva à esquerda, o código 5126 e o controle no 208. Sente autorizado Fortaleza 390, via Upper Whiskey 50, a saída será a Momo, após Cogbo, Dilube, decola da 10 com curva à esquerda. 5126 no transponder, 1208 o controle. O Rio 9811. Correto, chama pronto, pátio 3, posição 7. Chama pronto, 9811. Na 312, tráfego 2 horas, o 9 milhas, rumo oeste, cruzando 2.500 pés para 3.000 pés, Bravo Eco 58. Vou reagir para o tráfego para prosseguir a descida. Liga e chama táxi, 429. Descida? Ainda negativo. 7.4.000, chama 392. 2796, serviço radar encerrado, minuto para a posição Conde, chama agora Aracaju em 120.3, bom voo. Aracaju 203, azul 2796, obrigado. Oscar Juliet X-Ray, tem livre táxi, chama interseção para ingresso, Oscar Juliet X-Ray. Papo Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga. Livre acionamento, Tango Índia Bravo, bom dia, chame, pronto para a decolagem. Alô, Juliet, copiou. Papá, papá, Zulu, Juliet, Serra, controle. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, Salvador. Bravo. 3179, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via Pezulu 90, Taubaté. Nível 320, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da 90 direita. Código 5122 e controle no 208. Ainda 320 para Guarulhos, 510, escola da 10, Israel, Leda Monte, para Tabaté, controle 208, transponder 5122, 379. Correto, 3179, chama pronto no portão da 3. Sente autorizado, gerado para o Japão, Mike Ecoasca, aguardando descida.